Há muito uma menina vem maltratando o coração de um amigo meu. Eu acho que ela também já chorou, mas também acho que já se esqueceu. Porque pisar no coração que ama e deixar ele sozinho, sabendo que sua vida mais que tudo necessita de carinho. Então eu imploro, ô Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em Bárbara. Não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em ti. Já alertei a ele de todos os jeitos, todo seu perigo. Já disse que um dia dessa relação ele sairá ferido. Já contei tragédias e mentiras a seu respeito. Sei que o amor é cego e meus conselhos são sem efeito. Mas mesmo assim eu imploro, ô Bárbara, não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em Bárbara. Não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em ti. Só pensa em Bárbara. Não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em Bárbara. Não maltrate meu amigo, pois eu sei que o seu coração só pensa em ti.